meu coração. Não duvide de onde podemos chegar. Não subestime, isso vai te cegar. Vim te relaxar igual verde na seda. Também abri seus olhos, nunca vou te sedar. Melhor que um líder sábio, é só um povo sábio. Com pensamento ágil nesse mundo ardiloso. Certo de transcender, quieto pra entender. Eu era sem jeito, não era futebol. E o coração matava no peito. Fato que eles trancam conhecimento. Te deitam, te cobrem com cimento. Não deixam tu conhecer a si mesmo. Quanto igual a nós, matamos só esse mês. O ponto é esse mesmo. Não tenha vergonha dessas fraquezas. Só existe evolução porque existem fraquezas. Eu tô há anos tentando essa proeza. É um processo lento como qualquer limpeza. Ser nessa cidade é confusão. Enquanto câncer, ansiedade, a depressão assombram nossa geração. Depois de tudo que aconteceu com a gente, meu rap, ele nunca foi consciente, ele sempre foi consequente. Eu me acho assim, tão diferente. Quem me acha assim, tão diferente? É porque não lê e não vê meu coração. Pra essa gente, meu irmão, eu respondo. Tenho o melhor irmão do mundo. Temos a melhor mãe do mundo. Os melhores amigos do mundo. Diz pra mim que isso não é dominar o mundo. Se alguém te falar que tu veio do nada, diga: Deus criou esse mundo do nada. Fé pros manos que não tiveram pai quando menores. Hoje não querem ser bons pais, querem ser os melhores. E você me liga com a fonte. Pra atravessar, fazer ruim, você foi a ponte. Tire essas pessoas do poço, tirá-las da fossa. Mostrar que essa força que é minha, ela pode ser nossa. Se ama alguém, deixa esse alguém ficar sabendo. Deixou de amar, se afasta antes de alguém ficar sangrando. Tipo, quando ela percebeu que tá se havendo, vai tá num buraco e nem viu que tava cavando. Voando e não como os pombos, por isso não aceita migalhas. Vejo você brilhando, você nos honrando. E não falo sobre medalhas. Pessoas. Acha assim tão diferente? É porque não lê e não vê meu coração.